Costello, go on you. Yeah. Escute informação Golf, eu tenho Galeão aprovado 360, provável da transição morte, um minuto cópia, senhor. Galeão morte, 360, estou aguardando. Pronto, cópia. Então, filho. Consigo, agora sim, pronto. O 19. Com 1961, autorizado para Sierra Bravo Golf Lima via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360. Decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da El, transição Motiva. Controle 119.8, aciona 5504, gol no 961. Gol no 961, autorizado Galeão, nível 360, com 4 rota, decola da 10, primeira à direita, subida na da El, Motiva. Transponder 5504, controle 119.8. Correto no 961, somente é a saída da El com as restrições de nível da mesma. Após da El, voa Leda, após Leda, transição Motiva. Do portão 9, chame pronto para o pushback acionamento, voo 1961. Da El, 1961, está no portão 9, pronto para a polícia de saneamento. Portão lá do Gol, no 961. No 961, prossiga. Tem contato com o sol, está no portão 9, pronto para a polícia de saneamento. Ciência 961, no 9 autorizado, pois pega o saneamento, chama pronto para o táxi. Autorizado, tomara para o táxi, no 961. Gol no 961, tá pronto para o táxi, com 165 a bordo, 3 horas e 50 alterna Campinas. Copiado, Gol 961, o táxi aprovado via parte principal e Índia até o ponto de espera da pista no 0, ajuste no 0 no 4, chame quando pronto para o decolagem, passo para a pista no 0, 961. Gol 961, é possibilidade do táxi até o ponto de espera da 0 via. Thank you. 1961, autorizado a alinhar e decolar da pista no zero. O vento é calmo, ajuste no 014. Tem Hatchway 14, autorizado a alinhar e decolar no 0, gol 1961. Uno 961 no decolado aos 27, chame agora o controle Salvador em 119.8, bom voo. 198, obrigado, 961. Torre Boa, Gol Noite 65. Gol no 865, tráfego avistado, ajuste no 014, continua a aproximação, reporte quando avistando com o cheque de trem, gol no 865. Avistando com o trem baixo. Copiado, gol no 865, pouso autorizado na pista no zero, vento de vento variável com 2 nós, agora 340 graus. No 865, nos fala aos 36, libera pista próxima interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa e Juliette até o portão 11, nesta frequência, no 865. Alfa e Juliette para 11, nesta frequência, 865, agora. Salvador, bom dia, Papa Romeu Vitória Colima, estabilizado no X-Ray. Eco Lima, tráfego avistado, ajuste no 014, confirme suas intenções, pouso pista 10 ou 17? Na 10, Vitória Colima. Lima, continue, aproximação, reporte quando tem baixo travado, Vitória Colima. Tá negociando esse treino, Lima. Torre então, Vitória Colima, nossa intenção em Salvador, apenas reabastecimento, ok? Tente intenções só de abastecer, vou informar, claro. Ok, obrigado. Salvador, Vitor Eco Lima, baixo, recebo. Vitor Eco Lima, pouso autorizado, pista no 0, vento 280 graus, 02 nós, ajuste no 0 no 4. Ajuste no 0 no 4, em de pouso, Vitor Eco Lima. Salvador, tá 35 no 7, formação Golf e autorização. Brasília no 380. Copiado, aguarde cópia 35 no 7. Escuta, posição A4. Romeu Vitor Eco Lima no solo aos 40, libera pista próxima interseção à direita, táxi aprovado via Alfa e Kilo até o pátio 3. O Enfer já está ciente do seu, da sua intenção e já está mandando agora o sinalizador para o pátio 3, será nada já. Então 3517, informação em curso é a Golf. O senhor está pronto para a cópia? Patrick 517 autorizado para Sierra Bravo, Bravo Romeu, via Aper Zulu 17, nível de voo 360, pista em uso 10, primeira curva à direita, subida Arbor, após Arbor, voa Elefa, controle em 119 decimal 8, transponder 5514, Tantric 517. 360 autorizado Brasília, via Aper Zulu 17, decolada 10, curva à direita, saída Arbor. Mas a mesma rua é Lefa, 198 ao controle, 55 no 4 no transporte, Tantric 5 no 7. 55 no 4, cotejamento correto, Tantric 5 no 7, portão 4, chame quando pronto para o pushback acionamento. Afirmo, nesta frequência ingressa aqui no pátio 3, atento ao sinalizador, senhor. Obrigado. solo... Salvador, perdão, é o Dan 3571, motorização Guarulhos, nível 3400, fala socorro. 3171, eu tenho 360 já aprovado, copio 36, gostaria de ligar o Donal 34. 36. 3171 autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo, via Apre Zulu 10 até Bridge, após Apre Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após direto posição Trivi, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, pista em uso 10, primeira curva à direita, subida da El, transição Motiva. Controle 119.8, transponder 5512, TAN 3171. Copiado, 360 aprovado para São Paulo, Guarulhos, conforme o plano. É, decola da 10, primeira curva direita, APZULU 10 até Brite, após APZULU 16, BHZ, DPC 13. O controle 198, transponder 5512, a saída da EL, transição Motiva, TAN 3171. Protegimento correto, TAN 3171, no portão 02, chama e pronto para o pushback, acionamento, senhor. Gente, maravilha, muito obrigado. TAN 3597, TAN 04, pushback acionamento. TAN 3597 no portão 4, aprovado pushback acionamento, senhor Chime Taxi. 3597. Solo azul, Alfa X Hotel. Prossiga com a mensagem, X Hotel. Agora, muito obrigado, Alfa X Hotel. Muito bom dia. Está no pátio 3, pede autorização de rebote, pátio principal. Posição de número 3, infraero ciente. Alfa X Hotel, está autorizado o início do reboque no pátio 3. Chame no pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal, Alfa X Hotel. Alfa X Hotel, reportará para ingressar no pátio principal. Obrigado. Paulo, Salvador. 3171, Figa 2, puxa acionamento. Aguarde aproximadamente 2 minutos, 31 se achou. Ok, aguardando, obrigado. Tá 35 no 7, 142 aguarda, 3 horas e 20, confins marcantes. Elas, Andrei 5 no 7, táxi aprovado à direita até o ponto de espera da pista no 0, ajuste no 0 no 4. Chame pronto para decolagem, ponto de espera da pista no 0, tá 35 no 7. 0 no 4, reportará a ponto de espera pronto, tá 35 no 7. 3171, em coordenação com a equipe de solo, a aeronave da companhia foi autorizado táxi, assim que a mesma livrar o pátio principal via Índia, você tem livre pushback acionamento ao portão 2, chame pronto para o táxi, até 3171. Copiado, vai coordenar com o tráfego e se essa aeronave vai iniciar o tráfego, bem, obrigado, 3171. Autorizado 400 Sierra Bravo Golf Lima via Aprouisque 50 até Gikpo. Após direto conforme rota apresentada no plano de voo, decola a pista no 0, primeira curva à direita, subida da El, transição Bidev. Controle 1 no 9.8, aciona 5516 Vitor Eco Lima. Correto, senhor. No pátio 3, chame para o estacionamento. Está 35 no 7, ponto de espera no 0, pronto. 35 no 7, autorizado alinhar e decolar da pista no 0. O vento de 310 graus, 02 nós, ajuste no 0 no 4. 0 no 4, autorizado alinhar e decolar no 0, está 35 no 7. 135 no 7, decolado 55, chame agora o controle em 1 no 9, decimal 8, bom voo. Obrigado, 135 no 7. Follow 317 da TAM, acionado táxi 181 a bordo, galeão 4 horas. Obrigado, 317 no táxi aprovado à direita, teu ponto espera pista no 0, ajuste no 0 no 4. Chame quando pronto para decolagem, passo para a pista no 03171. Ok, chamará quando pronto, direito agora, 1014-3171. Alpha X-Ray Hotel, autorizado ingresso, pátio principal até o portão 03, mantendo disputa constante, reporte ao término hotel. Alpha X-Ray Hotel, é cliente, obrigado. Salvador, é o 3171, ponto de perdão no zero, decola-se parada. Copiado 3171, mantém o passo para o senhor. Mantém. Gol no 759, a torre de Salvador. Final, baixado, checado, seu 759. Avistado no 759, pouso autorizado, pista no zero, vento calmo, ajuste no zero no 4, gol no 759. 759, despejado todo. Então 3171 no 71, ali mantém pista no zero. Ali aí manteram no zero, 3171. Salô, Azul Alfa, X-Ray Hotel, importa o tempo do reboque, obrigado e um bom dia. Copiado, hotel, obrigado, bom dia. No 759 no solo aos 0900, libera a pista próxima interseção à direita, táxi aprovado via Alfa, chame para ingresso para que seja Juliette nesta frequência, bom no 759. Virando à direita, via Alfa, vai chamar antes da Juliette, mantendo o seu curso. 3171, autorizado a decolar, pistão no zero, vento de vento calmo, ajuste no 014. Iniciando a decolagem no 0, 231, ponto 1. Uno 71 decolado aos 01, chame agora o controle Salvador em 1 no 9.8, bom voo. 19.8, obrigado, informa na decolagem, 7 nós de cauda, ok? 7 nós de cauda na decolagem, ciente. Sete, 59, autorizado ingresso, Juliette, portão 10. 7 para o 10, Rio Vitória com Lima, 43 para também. Livre Lima, chame pronto para o táxi. Chamarei para o táxi, Lima. Alô Salvador, bom dia, o TAM 3890 da CINT da Golf, no portão 01. Salvador, bom dia, 3890, da frente da Golf, no 01. 3890, informação Golf correta, 01 Ciente. Eu tenho o 310, aprovado para Recife, o senhor está pronto para papo? Afirmo. 3890, autorizado para Sierra Bravo Romeo Foxtrot, via Prewhisky 58, nível de voo 310. Decola da pista no zero, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 1, 19.8, transponder 5525, TAM 3890. Autorizado Recife, nível 310, via Prewhisky 58. Nicola Delta Zero com curva esquerda, saída Pucca, transição Caju. Controle 119, vista 8, transfondo 5525 para 3890. Correto, 3890. Portão 1, chame pronto para posicionamento. Chamará, obrigado. Salvador do Caracolima, pronto para o táxi, está no 33, de autonomia, BOB, alterna Cabo Frio. Cabo Frio 05, por gentileza, somente autonomia? 3:30. 3:30, copiado. Vitor Ecolima, táxi aprovado via pátio 3, pátio principal em Índia, até o ponto de espera da pista no 0, ajuste no 0 no 4. Chame pronto para decolar de ponto de espera da pista no 0, Papo Romeu, Vitor Ecolima. Pátio 3, principal, pátio 2, índio no 04, vai chamar quando pronto, Vitor Ecolima. Três, oito, nove, zero, retorne. Prossiga. Por gentileza, senhor, dá presente, puxa o acionamento, 121, decimal 1. 21, obrigado. Salvador, good morning, I'll send 6211. Salvador, good morning, I'll send 6211. Salvador, good morning, I'll send 6211. Janet 6211, call 121 decimal 1. 1219 has just called 5 times with no answer. I'm going to call again. 121 decimal 1, Janet 6211. 121 decimal 1, could you please change the 80s? The 80s is giving 121 decimal 9 for context wrong. Prossiga, aeronave chama a torre. Será que o Limaguete? Será que o Limaguete? Vitor Ecolima está livre ali, em decolar, pitch está no zero, vento variável com 03 nós. 219. 211, corrigindo. Draco Lima decolou ao 12, controle 119, decimal 8, bom voo, bom dia. 9-8, bom trabalho, amigo, bom dia. Bom voo.